que encerra entre uma alça de 70 tal do Romeu, Zulu 1-0, posição Monge. Mike Oscar Lima tem uniforme e permanece nível 240, 557 no transponder. Protocolo oficial 1-0 com primeira curva à direita. Bom, a senhora poderia repetir um pouco mais devagar para a gente chamar para aqui, que me pegou de surpresa? Último gol no 973, como recebe agora a posição da dança? 45. A saída modificou para São Bono, transição coral. Decolando a pistola 0 com primeira curva à direita. A rota Whisky 33, Sierra Russo Romeo, DCT Índia, Sierra Índia Lima Alfa, DCT Victor Tango Romeo, Lulu 1-0, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme. O nível 240, 5571 no transponder. 5571 no transponder, 240, ação voando coral. É o Whisky 33, DCT Isila, DCT Vitória, Vico Tango Romeu e Lulu 10. O gol no 973 está no 4, pronto para chegar na sala. Gol no 973, Lívia Sanácio me pronta. Tá, ok. Então, a gente vai ver Jesus, 3782, está na final da 1-0, melhor, avistando. Azul 2782, boa noite, tráfego no estado, autorizado com o sistema 0, Ventura 50 graus, 089. Autorizado, 2782. Azul 2782, ajuste altímetro 1020. Yes. Eu não sei se a sua alça está interditada entre a Delta e a Fez. Negativo. A taxa alça está em toda a suspensão. Ah, obrigado. Está no ativo aí, está em uma vista interditada. Tem que ser averiguado. Identifique, chegada a Golf, desça para 4.3, ajuste altímetro 1.020, número 4 milímetros para aproximação. Primeiro, boa noite, identifique, chegada a Comediano, desça via, até número de voo 050. 020, é um ajuste de altímetro, momento número 5 na aproximação, com 970. 3110, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Agora não autorização, será na A 2782, só a 225, taxi via Alfa, Kilo 43, quando lá tem sinalizador. Alfa, Kilo 43, viado. Panamanha 310, autorizado pulso de sinal 0, vento Panamanha 0 graus, 09 noite. Pulo autorizado 10, Xané 6310, só confirmar a taxa de Alfa, está liberado para táxi. Afirmo. Autorizado sinal de leste, suporte no localizador sinal de leste. Guarulhos autorizado 360, decola 1-0 com primeira curva direita na sedução, voou no Lê da Morte. Depois voou no 1-0 a primeira aerovia, pode salvar até e conforme rota. Transfone 5003, controle 1-2-0-8. 360 para Guarulhos, decola na sala, voo 1, Lê da Morte, autosolo 10, salva até. 5003-308 é o controle. Puxando a minha 313, que eu tive metro correto, reporte com a sua puxada de funcionamento. Vamos parar. Espera para o Rolando 73. Rolando 73, no tempo de espera. Rolando 3. 305, autorizado sinal de antes, Xenetur, Rolando 8, 95. 2, 5, 3, Solo 28, libere direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 02. Direita Alfa Juliette 02, 3305, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aproximação, aguarda livre, 3305. 973, visual com a coisa final. A posição do aeronave autorizada em EMA até o 90. A torre poderia confirmar permanece Alfa fechada entre a Delta e a AM? Negativo. Faltando em toda extensão até que saia. É, tá. 605 autorizado por Cessna 0, vento 960 grau 089. Pouso autorizado na 10 na 3305. Tram 3305, solo 6, zona, libere direito, taxi vem Alfa e Juliette até o GIT 02. Alfa e Juliette para o GIT 02, Tram 3305. Corrijo, GIT 05. GIT 05, 3305. Autorizado de Paulo 90, vento 970 grau 099. Autorizado final de ano, reforço do aplicativo, ajuste no 020. Autorizado ao IEF, autorizou fazer o 4235 por auditora? Calma, tem a via o 4235, autorizado ele é, reporte localizador. Via 4235. O 970, desce até 4000 pés, altímetro 190, 20. 7 para 4000, 190, melhor a gente formar em 1970. 5 são para 2109, 1970. 4.6, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste a altura para 0.0. 4.000 pés, ajustada no 0.0. 1.970, corrigindo, autorizado até 3.000 pés. 1.970, 1.970. Médica, ajuste a 4.0, autorização Recife. 3, contato radar, subalinha, saída 0.1 para o nível de voo 3.40. 4-0, estão voando o gol 973, via. Autorizado o pushback e acionamento. Confirme a transporte copiada. Falcão 973 para sequenciamento, curve à esquerda, vena para rua 040. Interceptar localizador, registro 020, está autorizado 2006. Essa curva intercepta o localizador, reporte autorizado. Vamos lá, você cuidado. São Caju. Eu peço o 197 a primeira via, pode confirmar minha rota. Transponder 50 no 1, controle em 120, decimal 8. 30 aprovado para a fala da 50, que seja a esquerda, na ponta, para São Caju, para o 217 a esquerda. Rota da manhã, na ponta, 50 no 1 e a controle 30, 30, 30, 30, 30. Eu vou fazer uma vez zero com o primeiro metro para essa parte de São Paulo que estiver aqui falando. Acione a identificação dessa via, chegada a Puff para 4.000 pés. Ajuste o altímetro no 020. C235, autorizado final LS, 3 milhas para o externo, turno 1895. Turno 1895, azul 4235. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, localizador da 10. Azul 4235, tráfego avistado, autorizado, turno 190, meu autonomia 0 graus, 092. Pouso 90, azul 4235. Pouso 970, estabilizado, DLS-SM, 10. Azul 70, autorizado, sinal LS, chama a Torre Salvador, 1895, com pouso. Pouso 995, ligado, Salvador. Correção, me apaixono, Índia, ponto de espera, chama prova, altímetro 900. Salvador, boa noite, 1970, 1,5 de tona, estabilidade elétrica 0. 1,970, faz para aproximação, aguarda a autorização de pouso, número 2 de aproximação. Autorizado final LS e a ponte localizador, 2246. 3.020, a ponte localizador, 2246. 4235, Foz, 40, Liberia Direito, chama espanhol, coisa, mantém escuta, taxi via Alfa de Dente para o Guia de 01. Alfa de Dente, 2.01, 243, confirma. 70, autorizado, pouso de cima 0, vento 170 graus, 1 longe. Autorizado, pouso 10, 1 longe, 70. Pro voo, 246. Pro 246. Autorizado na LF, chama a Torre Salvador, é 1 no 8295. Mais um salve, sem problema. Era 63, não, 3, mas tem um ponto de espera. Estabilizado, LS, 1-0. 1-2-4-6, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda, 1-2-4-6. Frequência, 1-2-8-3-5, altera 1-2-3-8, boa noite. 2-8-3-5, 2-3-8, boa noite. Solos 4-2, liberem direito, taxi-V Alfa, Kilo, faz 3, 2 Lima, é a posição. Alfa, Kilo, faz 2, 2 Lima, posição para o nosso destino. Bono 246, autorizado pouso sistema 0, vento 160 graus 04092. Se for 0, voa 246. É 313, visão, comboio na curva. Ah, foi na curva, visão, é 313. Pois fundo 09, autorizado ali, mantém 10. Alfa Juliette para o Gate 04. informação, confere autorizado, Recife nível 350, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Buca, transição Caju. Após o 1-7, a primeira aerovia pode conforme rota, transponda em 5004, controle em 120, decimal 8, mantém escuta e aguarde para o cotejamento. É 3-1-3, decolou 4-7, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-1-0, cotejamento correto, após o próprio possível adicionamento. Boa noite, identifique, chegada bom meio de 1 dessa via para nível 050, altímetro 1020, número 2 na aproximação, 3178. Boa, Operador, boa noite. É o voo 1988, estabilizado em linha, Sinal Zero. Voo 1988, autorizado o pouso, Sinal Zero, na sua meia zero, grau 09. Autorizado o pouso, voo 1988. Número 3, sub, mantendo o 340. 1988, solo 56, libere direito e chame solo, correção mantente por flexível e alfa de linha até o gate 08. Alfa e direção 08, com 163. Desça para 25003, na torre de Serra Vito 366, está autorizado o final do ILSI, está estabilizado. 3178, está mantendo o plano 368, Serra Vito 368, descendo 4000. Relativo, agora está autorizado 366, descendo para 25003. Então, boa na porra do 366, descendo para 25003. É 313, chama Centro Recife. Frequência 128, 35 até 1238. Chegando a 313. Salvador, boa noite, Centro 305, formação alfa. 3305, guarda a copa. Guardando 3305. Recife, nível 330, decola da 190 com primeira curva esquerda na saída da curva, transição Canju. Rotor 17, a primeira aerovia, após conforme em rota. Transponder 5013, controle 120, decimal 8. 280, número 2, estrutura aguarda. Aguarda. Follow 06, Liberia Direito, Taxi, Alfa Direito, Telguete 07. Alfa Direito, Telguete 07. Alfa Direito, Telguete 07. Alfa Direito, Telguete 07. Alfa Direito, Telguete 07. Alfa Direito, Telguete 07. São Gonçalo, confirme seu B autonomia. O seu B 157, autonomia 3 horas e 50. Indy, ponto de espera, chama pronto, altimetro 0, 2-0. Indy, ponto de espera, chama pronto, 4-9-8-0.

63-10, contato radar na decolagem, sobre a via sai da PUCA para o nível 350. Sobe via 350. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída coral no grau. Transponde 0220, controle 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 1-0, curva direita coral no grau, 0220, 108. 3 é a primeira aerovia, pode conformar o azul 4959. Azul 4959, protegimento correto, a parte para o que tiver que acelerar. Cliente, informa que não cumpriu o gradiente de saída. Cliente, cumpriu o gradiente inferior. Obrigado. Azul 4959, tem condições de cumprir o gradiente inferior? Afirmo. Cliente. Fala, pronto, Azul 4980. Azul 4980, autorizado ali em Matheus 0. Ali em Matheus 0, 4980. Confere a guarda-copa e preparação voando. Azul 4980, utilizado de forma 0, vento 160 graus, 90 watts. Vou falar só 0, aqui só 90. 4980, vai voar com desvio de esquerda para a norte por cerca de 10 meses. 4980, reporte no término. Fala. Para sair do São João. São João, Serra Alta, Novembro, Vitor Esperon. Azul 4980, vai retomar, podemos vai direto Puca? Jamo, oi Jamo, 4980. Direto Jamo, 4980. Azul 4980. Channel 4980, final LS, agora 14-1985. 2985, Alfa. Fim de nível 470. Fim de que seja na espécie, a